Eu, se eu fosse advogado da portuguesa, eu ia falar assim: para entrar com recurso, tem que pagar a série B primeiro. Fluminense pode pedir música por fugir 3 vezes da Série B. O hino do Fluminense. Tapete persa Fluminense. Escapou três. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos lá, diz que o Luke tem um ataque aqui. Eu sei que eu vou dormir tarde pra caralho. Agora mais um sobre músicas e animes, edição número 15. Eu sou Evlásio Júnior, estou aqui com Carlírio Neto, que vai apresentar os outros participantes, por favor. Saudações a todos, aqui é Calírio que vos fala, pronto para mais um podcast da série Músicas e Animes, que aliás está saindo muito bem na opinião do povo, da crítica aí, agradecido a todos, inclusive com o Evilásio compartilhando algumas opiniões com todo mundo aqui e deixando o pessoal bem feliz com o feedback, com o retorno, isso é bacana. Mas vamos então à apresentação da equipe e vamos começar com a Ana Chan. Oi, meu nome é Ana Chan e boa noite, hoje eu vou dormir muito tarde. Certo. Passando pela Ana-chan, quem vai fazer as honrarias da casa agora é o Bebop. Olá pessoal, sou o Bebop, você não me conhece, muito prazer. Continuando com as apresentações, temos então o Eric. Olá, e hoje o ápice do meu dia foi ser atingido por um pombo, enquanto eu ia pro trabalho. Olha, que dia bonito, que dia lindo. É. Era uma pombinha branca ou um pombo? Eu não sei, ele passou muito rápido, não falou nada, ele só deixou... Ele só deixou o recado. Exato. Mas acertou uma senhorinha também, ela tinha os lenços, me ajudou a me limpar ali na rua, e pronto, foi. Tá ok. Tá ótimo, menos mal. E por último, fazendo a última honraria da casa, o senhor Luke Lucas. É... Oi. O Luke tá querendo falar pouco oi. Na apresentação. Oi. Oi! Oi, oi, oi! Oi! O Luke tá querendo falar pouco na apresentação porque ele tá com medo de ser impugnado também. Eu tô com medo, Já o pessoal já me adora, já vai tomar um recurso aí. Cuidado, Luke, cuidado com os processos, cuidado, cara. Vou chamar o advogado Fluminense pra ele. Exatamente, pode chamar ele. Bom, esse podcast sobre músicas e animes em sua 15ª edição vai trazer como tema o bloco Noitamina. E quem sugeriu esse tema foi o nosso amigo Bebop. Bebop, pode explicar rapidamente por que você sugeriu esse tema? Porque ele gosta de noite, ele gosta de Minas. Meu Deus. Pode ser também. Mas na verdade eu gosto desse bloco porque tem muitos animes bons. Animes voltados mais pro Seinen, Josei. E tem muita coisa que eu gosto dele. E músicas boas também. Blackout Shooter, né? Com certeza. Esse é o meu preferido do bloco. Topo da lista. Não, mas sério. Tem Psycho Pass, tem Tsuritama, tem Mononoke. Tem outros que eu não lembro o nome agora porque eu depois eu olho aqui e falo. Mas tem muita coisa boa. Na verdade, a lista é bem extensa mesmo, é um bloco bem chamativo, um bom tema, com certeza. Bom, hoje vamos iniciar uma ordem um pouquinho diferenciada, e a primeira pessoa a falar de sua citação, a falar da música que deseja que você escute, é o Evilásio. Minha primeira música é uma música de encerramento de um anime que pouca gente viu, não sei porquê, porque o anime é bom pra caralho. É um anime curtinho, eu acho que é de 2010, não lembro de cabeça, que é o anime Kuragehime. E eu acho que alguém escolheu a abertura. A abertura, eu acho o vídeo da abertura excelente, mas pra escutar eu prefiro mais o encerramento, que é da banda Sambo Master, que eu gosto pra caramba. Desde que eu escutei a abertura lá de Naruto, quinta abertura de Naruto, que eu não consigo falar o nome daquela música. E também muito por causa da música do Denshou Tokou, que eu acho muito foda. Até hoje, Sekai wa Suryos, Aito yo Bundaze. Mas bem, o nome da música que eu vou escolher é... Kimi no Kirei ni Kizuite Okure. Ele é um josei que fala sobre um grupo de otakus fujoshis, entre aspas. Não é fujoshi, não sei se dá pra dizer que é fujoshi. Elas são otakus. É um grupo de mulheres otakus que moram numa pensão em Tóquio. A protagonista é uma garota que ela é otakus por águas vivas. Águas vivas, sim, eu estou falando águas vivas. A filha da dona da pensão que cuida do lugar é otaku por aquelas bonequinhas japonesas e se veste de kimono o tempo todo. Tem a menina que é otaku pelo romance dos três reinos, a otaku por trens, e tem uma garota que é otaku por senhores de idade. Eu me identifico um pouco com essa. Sério? Caramba! Ah, tem vários Didis que eu gosto nos animes e mangás. Não, mas não é o caso dela, né? Não, eu sei, por isso que eu disse um pouco, não muito. E bem, vai contar a história mais ou menos desse grupo de otakus quando eles conhecem um cara que ele é um hipster, que se veste de mulher e faz crossdress, embora ele não seja homossexual. E é, o problema é que a pensão onde elas moram vai ser destruída pelo governo pra fazer não sei o que, é uma reforma lá do coisa. E esse cara crossdress, que é filho de um cara que conhece o primeiro-ministro, vai ajudar elas a lutar pra que isso não aconteça. E me acontece várias coisas, é muito divertido. É um dos melhores animes do Noitame, assim, que eu já vi. É um anime nota 10, infelizmente ele é muito curtinho, 11 episódios só, mas vale a pena. E quem gostar do anime deve continuar o mangá, também é bem legal. E é isso, alguém mais viu Kuragime? Ah, sim, só uma citação que o Eric vai falar depois, mas a abertura desse anime é espetacular porque ela faz referência a vários filmes clássicos do cinema. Temos o que? É Kill Bill, 007, Star Wars, 007, Cantando na Chuva, Cantando na Chuva, A Primeira Noite de um Homem. Eu gostei pra caramba desse anime, menos dos últimos, vai, 3 episódios. Não, eu acho irado o final, cara. Eu acho o final muito bom. O problema é que ele termina no meio. Eu achei muito corrido o final. É, corrido. Pois é, o problema é esse, mas ainda assim é um final muito bom. Ah, mas fora isso, a trilha sonora de Oshimori Makoto, a animação, a Tsumiki também, a protagonista, eu gosto bastante dela. Fora isso, eu gosto de todas. Só os 3 episódios que eu tenho a reclamar, mas o resto do anime eu achei muito bom. É isso. Fiquem aí com o encerramento de Kuragime. O nome da música é Kimi no Kirei ni Kizuite Okure e é da banda Sambo Master. Após a nossa primeira citação musical, vamos então dar continuidade a esta edição do podcast. E quem vai fazer as honrarias da vez é o nosso bom amigo Bebop. Ok. Primeira música que eu escolhi é o encerramento do anime Fratale, que é a música Down by the Sally Gardens, que é uma música folclórica, né? É élfica. Élfica não, é celtica. Nossa. É tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Todo o ritmo do Hobbit ainda. Então, uma música céltica, bem conhecida até no folclore dos países nórdicos lá. E eu curto bastante essa música. Tem até uma versão de uma mulher que canta, que eu não lembro o nome exatamente dela, que é uma cantora lírica, que é bem parecida com essa, bem bonita. Só que essa é um pouco mais pop, a versão do anime, que eu também gosto. Sobre Fractale, é um anime enganador, que parece que vai ser bom e depois se mostra o contrário, que não é. Eu acho cara, ele eu mais ameno, não acho ele tão ruim, não. Não salvou a indústria, mas... não salvou a indústria dos animes, que nem falou. Mas a única coisa que me lembra sempre desse anime é a perfeita frase que o Raoni criou pra esse anime, que combina com a maioria das opiniões das pessoas, que Fractale devia se chamar Fracfeio. Por que feio? Assim, eu me lembro desse anime. F-A-I-L, não feio, F. Ah, entendi, entendi. Fail. Assim. É inglês macarrônico dele, tá? Eu juro pra vocês que eu só assisti esse anime por causa de uma opinião do Panino sobre ele no antigo SubET Animes, em que ele desceu a lenha no anime. Desceu a lenha do início ao fim. Na roteiro, animação, em tudo. Aí eu quer saber, cara, opinião tão negativa, eu vou ver esse anime. Maratonei ele em uma madrugada na época e constatei que ele é bem mediano mesmo. Não é tão horrível que nem ele pintou, mas eu achei bem mediano. O grande problema do anime, assim, no geral, é que ele lembra muito Laputa. Todo exatamente, o design exatamente. E tal. Então o pessoal via os mesmos episódios, os episódios são legais e tal. Então o pessoal pensava, não, pô, vai ter uma trama foda, então vai ser tipo Laputa e tal. Aí quando chega do meio pro final e vê que. Nem mais ou menos. É muito não, barulho, chega, pouca coisa, né? E quando chega no final. Porra, aí o final. Nossa. Mas é a música eu gosto bastante. Na verdade eu escolhi ela, só que como eu vi que o Bebop escolheu ela, então eu disse, vou tirar ela da minha lista. Aliás, o Bebop não percebeu as que eu escolhi, porque ele escolheu as três que eu tinha escolhido. Mas tudo bem. Eu nem olhei, cara. Escolhido e coloquei. Foi mal, Guilherme. Então eu tenho que falar um pouquinho da sinopse, né? É, o que eu lembro. Eu lembro que se passa numa ilha e onde vive um garoto, né? Parece que ele vive sozinho. E existe o sistema Fractale, que é onde as pessoas, ao invés de ter dinheiro, eles usam esse sistema, que é como se fosse uma renda básica, como um socialismo, né? Que as pessoas não precisam trabalharem, e só que esse sistema tem alguns problemas, né? E o anime se desenvolve mais ou menos em volta disso. Malditos comunistas. Malditos, cara. Eu gosto muito do cenário, do ambiente, me lembrou um pouco as obras do Ghibli mesmo. Inicialmente. Meu que Deus. Desculpa. Que eu tô olhando o site de humor. Sai desse site, cara! Porra, o Hofter não tá prestando atenção na própria gravação. Tá rolando. Eu tô jogando Assassin's 4. Pode falar, Lu. Eu tô jogando Assassin's 4 e não tô interrompendo o cara, porra. Que vergonha. Pô, não, cara, não. Ok, continue. É isso. Ah, cortou o cara, olha aí, olha a vergonha. Aí, ó. Não, gente, ele era só isso mesmo. O Evilazo tirou tanto a moral do Bebop que ele ficou até descrente. Não, é isso mesmo. Tipo, foda-se. Aham. Foda-se, é meia-noite. É, e Fractale também não merece tanto papo, não, né? É, deixa pra lá. Eu não vi, por isso que eu não falo nada. Não salvou a indústria dos animes e pronto, só isso. Esse é errado o assunto. E não tem Gonagai. Não tem Gonagai, exatamente. Não tem Gonagai. Mas agora esse mesmo cara vai tentar salvar a indústria com Idols na próxima temporada. Jesus. Qual é o Kantai Collection? Oi? É o Kantai Collection que ele vai fazer? Não, é Wake Up Girls. Então, amigo Bebop, pode repetir o nome da música, por favor? Não. Cara, eu fui trollado. Eu vou repetir então. Então fique aí com Down by the Silent Gardens de Fractale. Down by the Silent Gardens, my love and I did need. She passed the sun. após vocês terem escutado essa música, que o Bebop gentilmente tinha dito não, mas depois voltou atrás, né, pra fazer a citação. Foi brincadeira, hein? Eu esperava um vai eu pro sei, inferno. Eu sei, mas eu não posso perder. Eu não posso perder a chance. Eu já falei que não vou mandar ninguém pro inferno. Cara, eu tô há um mês e meio sem fazer isso, eu quero continuar assim. Você tá mandando todo mundo reclamar, na sua mente, na porta. Ô, oh, Hanna, não deda assim as ideias. Não precisa. Na sua cabeça você não fez isso, então não importa mais. Tá usando Deus, óculos agora, Carlinhos? Estou. Bacana, sabia que você usava. Comecei a usar quinta-feira. Agora o Carlinho é Mega Nebu. Jesus. Foi a inspiração do Mega Nebu. High five, high five. Caras de óculos. Eu quebrei meu óculos, eu posso participar? Não posso. Não, você não pode. O senpai não vai te reconhecer. Meu óculos de R$500. Não, não pode. Vou comprar lente de contato pra nunca mais ter esse problema. Ah, vai esquecer quando o pai dormir com a lente. Ah, mas aí a foto cola no meio do olho, no meio do cérebro, não perco ela não. Sacanagem, eu nem posso usar lente de contato. É, eu não quero ver sua história triste de novo, não. Tô tranquilo. A história dele é boa, cara. Não quero ouvir, não. Tirando de lado o assunto de óculos aí, né, e afins, e Megan e Boo, coisa e tal, que graças a Deus não será citado nesse podcast, vamos então ao nosso... Já citei, tarde demais. Já foi, droga! Carinha. Droga! We are Megan e Boo! Tá fazendo cosplay aí, pô? Eu não tô fazendo cosplay! Voltando à seriedade aqui, tentando. Então vamos à próxima pessoa. Eu ainda acho que o Vlad tá no site de humor ainda. Tô servado. Você acha, eu tenho certeza, mas ok. Voltando então ao podcast, a próxima pessoa que vai falar sobre a sua música é o Eric. No caso, eu escolhi a música de abertura do terceiro anime que chegou a estrear no Itami, né, lá para 2006. A música de abertura de Ayakashi, Japanese Classic Horror. Hat Island, que é cantada pelo grupo de hip-hop High Master, um dos grupos de hip-hop mais velhos do Japão e etc. Eu tava em dúvida se eu escolhia pra desse anime uma música da trilha sonora, que tem um clima bem de terror mesmo, já que o anime é desse tipo, ou então essa música que não tem nada a ver com o anime, é um hip-hop bem agitado, com uma letra um tanto até... Não muito pesado, mas nada a ver com o clima do anime. Mas só que eu acabei escolhendo essa porque ela é bem mais empolgante. E tipo, Ayakashi já citamos em uns 3 podcasts já. São 3 histórias de terror em 11 episódios, narradas por 3 diretores diferentes, no caso. Aí varia muito a qualidade de uma história pra outra. Algo mais a falar do Ayakashi? Acho que só você viu. O meu lado cult chora, porque eu não vi esse ainda. Eu vi. É um buraco na minha reputação. Bebop. Eu não tenho nada a falar, viu? Porque já fizemos 4 podcasts sobre esse. Exato, já foi... falou muito dele. Já foi citado em podcast de terror do Evilazo, do Anime Bebop, gente então... como o Nonoke, que é vindo dessa série. É, uma história dele. Já foi. Só acho tenso o cara sequestrar a mulher, cara. Isso eu acho tenso. Nossa. Por falta de novidades, então... Fique com a abertura Hat Island, do grupo de hip hop High Master, de Ayakashi, Japanese Classic Horror. Oi. passada mais uma música, então, as atenções agora se voltam para a Ana, para a escolha musical dela. Olá, eu vou escolher hoje a primeira abertura de Tsuritama, da banda Fuji Fabric. A abertura se chama Tsuzuri Monochrome, e a Fuji Fabric é uma banda formada em 2000, que tem algumas poucas músicas em animes, incluindo a abertura de Tsuritama, uma abertura de Space Brothers, a Small World, e eles vão fazer a abertura da segunda temporada de Gin no Sage. E é uma musiquinha que combina totalmente com o anime, né? Que passou em 2012 no Noitamina, que é a história que mistura pescaria e aliens e amizade. É uma combinação, assim, bem que chamativa. Basicamente... Eu só tenho uma coisa a dizer sobre esse anime. Duck! Hum? Duck! Sim! Ah, tem sim! O melhor mascote do ano de 2012. Tapioca? Não. Tapioca, não, pô. Claro. Não, o Apo é melhor. Melhor mascote de 2012. Não, é o Apo é melhor. É, eu ainda Apo, prefiro o Apo. Apo é melhor. Nagoya, o galo Nagoya. Ele é o melhor mascote. Ah, pior Apo. Que... Vamos fazer assim aqui, então, dos animes que terminaram em 2012, porque o Apo é até hoje, assim. Eterno. É porque Space Brothers é outro nível, já. Apo Forever. Nossa. Tapioca, então, tudo bem. Tapioca é forever. Tapioca é legal também. É a melhor organização do mundo, cara. I know. Yosha. A dança mais assustadora de todos os tempos. A dança que mata. Sim, música hipnótica dos aliens na pescaria. Olha, que é a história de um menino que ele tem. Ele mora com a avó, ele tem alguns problemas de relacionamento. E ele encontra um piazinho lá, loiro, que se chama Haru e diz que é um alienígena. E no começo ele é aquele tipo piazinho chato, que fica grudado no outro, assim, querendo que ele ensine ele a pescar. E daí com o tempo eles vão usando isso como um tipo de metáfora pra resolver os problemas deles e tal, e fazer amizade com os outros na pequena vila de pescadores deles. É aquela história, é um convite pra uma certa calmaria de Tsuritama. Ele tem um tanto de Silly of Life, temos lições de amizade, também tem uns eventos bem, vamos dizer assim, bem surrealistas, fictícios mesmo, que é a história dos aliens. Só que é um anime muito bom de se ver, cara, foi um anime bem gostoso mesmo. Acho que teria que ter uma continuação, hein? Seria bom. Será? Eu acho que não, cara. Tá bom, eu acho assim. Tá bom, já. Um filme, pelo menos, uma história paralela. Não, acho que tá bom. Aquele novo, cara, personagem. Acho que a história. Continuação ia zoar. Poderia ser um spin-off. Não, eu acho que o anime terminou no momento certo e da forma certa, cara, na boa. Não, ele tá fechado, assim, mas como é muito bom, gostaria de ver mais alguma coisa daquele universo. Eu sei que eu com certeza tenho que ver de novo, assim. Acho que é um dos animes que vale a pena ver pela segunda vez, assim. Fora a animação espetacular, que o anime, né? É espetacular. É lindo, as cores são tão vivas. Eu gosto quando tem o ataque de nervosismo do moleque, e aí começa a afundar ele, começa a afogar, porque ele não consegue respirar de nervoso, é muito legal. Ele usa essa cena. Muito bom. Eu gosto também quando ele vai dormir, antes de dormir passa aquele filminho do dia, assim. Ah, sim. As lembranças. As lembranças correndo no dia. E uma cena ótima que eu identifiquei muito, quando ele tá no metrô, ele fica enrolando pra dar lugar pra velhinha, assim. Esperando alguém ceder antes. É, daí ele perde a chance, né? Tipo, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Não tem que dar lugar pra velho, não. Não, digo. Ana, por favor, repita o nome da música, por gentileza. Então, a música chama Tsuzure Monochrome, do Fuji Fabric. しらずに待っていた歯に髪をのこしてたの嬉しいのか悲しいのか嘘ついたらハリセンボン誰が飲むかはじゃんけんぽんどれだけの距離なんだろう程よいが良くないかなんだか素晴らしいことだ após mais essa música, vamos partir então para a citação do nosso amigo Luke Lucas. Tá bom. Eu só escolhi músicas americanas dessa vez. A primeira é a abertura de Eden of the Wish. Falling Down, do Oasis. Que Eden of the Wish, acho que foi o primeiro anime do Noitamina que eu vi, assim, acompanhei episódio a episódio. E foi bem maluco, foi bem bizarro, assim. Muito estranho, muito, muito estranho. E eu acabei que nem terminei de ver os filmes. Nem sei como é que termina a história, pra falar a verdade. Algum de vocês viram? Cara, pior que esse, não vi não. Qual que é o nome? Qual que é o nome do anime? Eden of the East. Eu vi. Ah, não vi. Higashi no Eden. Não, Higashi no Eden. Ah, certo, certo, certo. Perdão. É porque o Luke gosta de botar esses nomes em inglês, aí todo mundo que eu se vi. Só com eu vi, sim, o vi, nome sim. Em inglês, porque eu baixo de fansub em inglês, não do Punch, igual você. Nossa! Caramba! Vai começar uma guerra aqui agora. Olha. Aí sim, você baixa do Troll Subs. Que é tão bom quanto o Punch. Vai, continua. Como é que foi o final, Vilas? Foi bom o final? É o do filme ou da série? O da do série filme. É uma bosta. Presta atenção no podcast, sai do site. Foi o filme, O dos primeiro o primeiro filme eu gosto pra caramba, o segundo final eu achei meio muito aberto, sei lá. Filme legal, mas ficou muito aberto. É, o final da série. Né? Final do filme. Ah, legal, como será o segundo? Final do segundo. Ai, que porcaria. Sim. Eu tenho que ver aí, eu não vi. É porque ele. O final não é final, né, cara? E até agora ninguém sabe o que vai acontecer. Eu gosto muito da protagonista, eu acho o design dela bem legal. Luke, só por curiosidade, você gostou do final do anime? O final do anime ficou aberto, aí não adianta, não tem o que comentar muito, não. Mas você viu os filmes, né? Não, não vi os filmes, é isso que eu falei. Cali, você tá no site também do Vlado? Não, eu tô perguntando pra você, tua opinião, diferente. Eu acabei de falar que eu não tinha visto, tinha perguntado se alguém tinha visto, pô. E eu que não tô prestando atenção. Ninguém presta atenção, ninguém me ama. Poxa. Não. O problema é teu avatar, cara. Teu avatar tá distorcendo tudo. Qual o avatar do Luke? É um tapete com o símbolo do Fluminense. Ah, tá. Então vamos. Então é isso. Oasis Falling Down. Chegado o momento, então, da última pessoa da citação, e a última pessoa da vez será eu. E a citação que eu faço nesse primeiro momento é pro anime Ronan Clover. E a música que eu escolhi faz parte da OST dele. E é uma música que eu acho bem bacana. É uma música que eu admiro muito, que é chamado Yotsuba no Clover, que faz parte daquela série de insert songs que aparece no anime. Uma música curtinha, instrumental, relaxante, tanto quanto o próprio anime faz assim preceder. E dado o pressuposto que o anime já foi citado tantas e tantas vezes em nossas séries de podcasts aqui, eu acho que se eu perguntar alguma coisa sobre o anime, vocês certamente vão dizer tudo que já falaram ou vão preferir, não, já falamos, tal, tá tranquilo, não sei o quê. Embora eu acho que essa música seja muito digna de atenção. É o meu Josei preferido. E eu gosto de toda a trilha sonora. O anime é perfeito, o mangá também. Pronto, fim da história. Próximo. Eu pensei que o Eric não gostava. Ah, não, o Bebop que não gosta. É o Bebop que não gosta. O Bebop acha o anime não tudo aquilo que o pessoal diz. Vale, é que não primeiro... tudo aquilo é uma frase muito boa, cara. Não Caleiro tudo aquilo. Não tudo aquilo. Eu não reparei se o Kalido disse, mas foi o primeiro anime do Noitamina, no caso. Sim. Porra, ninguém tá... Bloco. Tá todo mundo saindo de humor, essa porra. Que porra é essa? O Eric falou, não reparei do que o Kalido disse, porra. Foi mal, é o que eu tô lendo aqui do anime que eu vou falar depois. Aí, do... Peraí, gente, eu vou ligar meu Assassin's Creed aqui, peraí. Eu tô sentindo que o pessoal tá muito disperso hoje. Hoje tá com muita... Segunda-feira, hoje o pessoal tá fora. Eu acho que a gente já citou com o Niclove aqui. Eu acho citou que eu bastante. Já, cara, muitas eu vezes. Eu já escolhi música e tal, então não precisa nem falar a história, né? Basicamente é um dos. É o melhor Josei que existe. E... Segundo Evilás, hein? A opinião dele é o assino embaixo. É o Inodame. Hã? Tem... É o número 2. É o número 2. Ah, é o 1, cara. As músicas são melhores. No caso, faz parte da época que o Noitamina era voltado até para o público feminino, mas depois que ele foi mudando aos poucos o foco. É, depois entrou até Shonen, aí é foda. Aí desandou de vez, passou Black Rock Shooter, cara. Como assim? É, mas no início, Ronen... Eu me lembro que na época, um ano que passou Black Rock Shooter, na verdade... É naquele semestre em que estreou os animes e Black Rock Shooter, foi o semestre que eu simplesmente não assisti o Noitame, né? Foi o único semestre da minha vida que eu não achei porra nenhuma do Noitame. Recalque isso aí, recalque. Continua. Não, né? Cara, é porque só tinha coisa ruim. Um gol. Não, Black teve Shooter, realmente, Pro, teve uma época. Uma bosta. Não, uma bosta não, foi tipo mal Black Rock Shooter você não entendeu, aí você acha ruim, é isso aí. Ah, tá, beleza. Ah, peraí. O Luke gosta de Black Rock Shooter. Gente, peraí, Luke, refresca a nossa memória então. O que, que você entendeu de Black Rock Shooter? Não, melhor, Luke, me conta a história de Black Rock Shooter, por favor. Luke, então, a garota tem um olho que pega fogo. ela tem uma arma legal. É, a amiga dela queria. Acho que acabou. É, Black Rock Shooter! Yeah! Não. Que isso? Não, eu lembro da época. Então, é a mesma época que teve número 6, Ango, Guilty Crown. Então, pode chamar mais. Época... Cara, Ungo, cara. Meu Deus. Número 6, velho. Número 6. Cara, Ungo não foi tão ruim assim, mas. Foi. Não achei tão ruim assim. Mas o número 6 eu prefiro não eu falar muito. Eu prefiro o número 6 do que Ungo, cara. Não, eu prefiro que os dois são. Aquele número 6 foi um atraso na vida, cara. Fujoshi, Ana, você viu o número 6? Não vi, mas todas as meninas que viram adoraram. Viu? Aí. Desculpa vocês. Sentido, né? Mas não é por isso, o anime termina de uma forma idiota. Não, o final foi bem criticado. Ah, pra que final? Teve um episódio que os dois se beijaram e as garotas explodiram. Não precisava mais de final, não. Podia acabar ali. Não, o foda é que a meninada não tava esperando isso, assim. Tava não, esperando sério? Só, tipo... Ah, o primeiro episódio... Mas nem as meninas estavam esperando. Puta que pariu. Mas, tipo, aqui geralmente sabe que nunca ninguém se pega de verdade, né? Só aquela coisinha, assim, tipo, Kuroko, tipo... Ah, oi, amigo, se agarra, mas é amigo, assim. Nunca eles chegam lá e se beijam, assim, é difícil ter beijo. Primeiro episódio, eu pensei que eles iam ficar debaixo da ponte e um deles ia estar bronzeado, velho. Só isso. Mas eu nem vi mesmo. E deixando bem claro que eu não estou falando mal do anime só porque tem homossexualismo, porque eu vou escolher um anime, uma música de um anime que tem homossexualismo. Só porque o anime é ruim mesmo. Tipo, é o cartão de defesa já estampado. Mas quem é que escolheu o Black Hawk Shooter? Ninguém escolheu o Black Hawk Shooter, o Luke que tava defendendo. Eu tô de sacanagem, você acha que eu gostei dessa porra, gente? Eu acho. Vocês estão prestando atenção no blog de anime, do blog de comédia aí, vocês não estão prestando atenção pra gente. Amém, a gente tava falando de Honey Clover, Carlírio termina. Ai, cara. Melzinho na chupeta esse anime aí. Ah, Honey, ah. Meu Deus. Tá mal. Ei, Luke, nas últimas semanas tá meio fraquinho, cara. Eu tô, velho, eu tô. Eu tô gastando todas as minhas piadas no trabalho, aí já foi. Eu preferi essa do Obo Fett que eu passei pra Chica. Tá bom. Vamos lá, então. Então, sem maiores delongas, curtam Yotsuba no Clover. É um dos temas da OST oficial de Honey the Clover. Podcast, é hora da tocha ser passada pro host oficial dele, que é o Evilazo. Agora, escutei de fundo assim, a música dos Jogos Olímpicos, cara. Continuou? É que eu tropecei e caí no meio do caminho. Olha aí, ó. Não tinha tapete? Não tinha tapete. Exatamente. O Fluminense entrou na minha frente. Cara, tô sentindo que o Fluminense vai virar piada no podcast agora, hein? Ele já virou a mesa, virar piada é fácil. Os torcedores do Fluminense que escutam vão linchar a gente, cara, de alguma forma. Vai jogar pão de arroz na puta que pariu. Cara, não me lembre que eles estavam jogando pão de arroz no prédio do STJD, cara. Depois... Não, para. Eles fizeram isso. Bem, então vamos lá pra segunda rodada, começando por mim mesmo. Humilde. It's me. E eu vou começar falando da música de Horomusko, que é o encerramento de Horomusko, For You, da Hiefu, é Haifu mesmo que eu falo o nome dela. Eu nunca sei como é que se diz o nome dela. Mas bem, é a cantora que canta o primeiro encerramento do Bleach. E, assim, é um anime que ele não é grande coisa, mas é tão bonito que você vai até o final. É incrível, a qualidade técnica do anime é estupenda, a arte é incrível, os efeitos de luz são geniais, mas a história não é essas coisas todas. Eu acho grande coisa a história. Não, porque o foi a primeira anime, vez o que eu vi... pode até ser, mas o anime já entrega lá meio, as coisas assim, fica meio confuso, não é essas coisas todas. Mas não é ruim, não tô dizendo que é ruim, só não é essas coisas todas. E a arte é... eu assisti o anime por causa da arte. eu admito. Tinha horas que eu nem sabia o que estava acontecendo, só tava olhando assim, pô, que coisa bonita e tal. E as músicas, tanto de abertura quanto de encerramento, são legais, mas eu prefiro encerramento. E é por isso que eu tô indicando. Quem quiser falar um pouquinho... Eric, explica a história do anime, que eu não sei explicar, cara. Eu sei que tem um cara e uma garota. O cara, ele faz crossdress e a garota também faz crossdress. Ela se veste de homem e ele se veste de mulher. Isso. Eu só não sei. Eu só não sei se ele é viado. Então, eu não vi o anime, mas o que eu vi da... sobre ele, que é tipo um dos, se duvidar, o único anime que trata de um jeito sério, assim, esse tema do transexual, assim. É, tipo, tem não é até tipo, ai, é trap. Tem um outro anime também do Noitamina, o Moyashimon, que, mas ele não trata mas não é de sério, forma destacada. Não. É zoado. É, inclusive, eu me lembro de um episódio que é drama, assim, né? A menina, ela se veste de homem e vai pra escola, aí todo mundo acha normal, acha assim, tranquilo. Aí ele decide se vestir como menina e ir pra escola vestido de menina. Aí ele é suspenso. Aí fudeu. Mas eu não vi, eu tenho que ver esse anime, na verdade. Mas eu sei que... Eu me lembro que o amigo dele era homossexual. Inclusive ele achava a voz do professor bonito, coisa assim e tal. Mas... É, o tom sexual de boa parte dos personagens ali é bem dúbio. Mas ele, né? eu não sei. Parece que ele gostava da garota, mas o anime fica meio estranho. Eu sei que tinha uma terceira garota... que gostava desse cara e tinha um triângulo amoroso estranho e blá blá blá e tal, tal, tal, e era muito bonita a arte. Você acaba de ativar minha carta armadilha. Trap que renasce, vai! Bom, fez o meu anime. Ah, o Luke tava todo normal. Feminino, né, enfim, cara? São um bando de pré-adolescentes ainda em formação de caráter, totalmente perdidos quanto a... Eric, ações sexuais. Eric, só por curiosidade. É o Hideyoshi na foto? Sim. Ah, então pronto, combina perfeitamente. É trap. Hideyoshi é Hideyoshi. Existem quatro tipos de classificação. Você tem homem, mulher, homossexual e Hideyoshi. Ah, sim, isso, claro. Cara, infelizmente o Hideyoshi perdeu esse ano o ISML masculino, ficou em terceiro lugar. Mas ele não pode participar. Mas ele não é masculino, que porra é essa? Mas não, sacanagem, ele perdeu pra um personagem de Shingeki no Kyojin. Luke, eu fiquei puto, porque quando, antes de começar esse negócio do masculino, fazem no começo do ano, fazem eleição das garotas que vão participar do ISML. E o Hideyoshi por duas vezes ganhou, mas não pode participar porque não é mulher. É absurdo, absurdo. Ele é absurdo mulher, mesmo. Como assim? Ele é mulher, que porra é essa? Tá errado isso aí. Ah, tá. Mas gente, eu posso, já que o assunto é esse, eu posso fazer uma confissão? Um depoimentozinho? Olha aí. Você é homem, que porra é essa? Não, mas eu tenho uma grande amiga que é transexual e minha visão disso mudou a um ponto que eu não consigo mais rir dessa história de trap, assim. Ah, no anime tem uma mulher transexual, inclusive. O anime é sério, é bem sério. Tá? É, esse anime é bem sério, assim, mas no Japão, nos animes, normalmente é tratado de um jeito bem zoado, assim. Em qualquer lugar do mundo. É tipo Zorra Total nível, assim. É, dos animes que citamos aqui já, o Kurahegehime, é a mesma coisa, né? Sim, o personagem gosta... Se bem que o personagem gosta só de se travestir, mas aí já é outra coisa. Que ele nem ele fala que nem é um... Inclusive ele gosta da Tsukimi. Moyashimon, Moyashimon, eu realmente acho que... Tá, não é algo muito sério. Mas eu acho que ele já chega um pouquinho a ser mais delicado que a maioria. Principalmente no mangá. Por isso que eu perguntei, porque assim, eu nunca deixo bem claro assim, quando eu falo crossdress, eu nunca digo na hora que o cara é homossexual, porque às vezes não é. Então, não, é diferente mesmo. O cara é crossdress, mas ele é homossexual? Não, é diferente, tipo, varia, não precisa ser. Vareia. Mas é, tipo, pelo menos no Moyashimon, tipo, Yuki é um personagem, tipo, com personalidade fixo, assim, tipo, não é só alívio cômico, assim. E qual o sentido dele se fazer crossdress? Ele gosta. Sim, mas tipo... Ele gosta, ele acha bonito e fica perdido quanto a isso. Tanto pelos pensamentos dele a respeito disso, quanto dos outros. Do que os outros falam e pensam a respeito. O cara diz que ele é uma trabalheira, você se maquiar, botar aquela roupa toda, o homem coloca uma camisa, uma calça, acabou. É importante deixar claro aqui que a gente tá falando só do cara, mas tem a garota que também gosta de se vestir como homem. Tem que lembrar em casa que tem uns dois lados aí. Ah, mas aí já dá pra entender melhor, porque aí é uma coisa mais fácil, prática. É, mesmo. Por esse lado. É uma questão muito engraçada isso, assim. Eu não consigo entender. Porque eu tava, acho que numa aula da pós, se não me engano, alguma coisa. A gente acabou caindo no assunto da época que as mulheres começaram a usar calça jeans, né? Que demorou, tipo, décadas pra calça jeans ser aceita, assim. Tipo, usar calça jeans era igual usar saia de funkeiro, assim. Porque mulher que usava calça jeans era puta. Onde já se viu. Então é tudo cultural, assim. É tudo muito padrões criados, assim. E hoje em dia você põe calça jeans, você é recatada. Se você põe uma sainha, você é puta. Mas quando a mulher só usava saia, quando surgiu a calça jeans, era muito bullying, assim. É muito interessante, assim, ver essas coisas. E no caso de Horomuzou, o que eu acho bem legal nesse anime, no anime, no mangá, é como os personagens, os jovens, para adolescentes, tratam de uma forma até que bastante serena de temas que os adultos lidam de modo bastante escandaloso e preocupante. O problema do anime é que, como eu disse, ele é meio confuso, começa no meio da história, corre pra caralho, é muito corrido. Adaptação. É de mangá? Ele começa já numa parte mais avançada no mangá. Muito corrido a série e, não sei, o final também é bem no meio e tal, é confuso. E no caso tem até um outro anime da mesma autora, outro anime baseado no mangá da mesma autora, que aí já é mais direto, que é entre... que o Luke adora, que é o amor entre duas garotas e tal, a Oi Hana, no caso. Esse eu também gosto. Não tanto quanto o Horomuzou. Eu tava sendo irônico, Luke. Eu não tô prestando atenção, eu tava procurando piadas horríveis. Não. Joga. Eu tô criticando no começo do podcast porque eu estava em site de humor. Mas... Eu tô de sacanagem, eu tô sendo irônico também, Vilásio. Você tá vendo o site de humor ainda, né? Não, eu tô não. Não, a Oihana é muito ruim. Desculpa. Não é, vai te catar. A música é legal. A música é legal, cara. Ok, então, fiquem aí com For You de Horomuzou. すべて君のためにまたそんなこと言ってる冗談の振り笑くね私も知ってるそういう自分に酔ってるだけ本当は何もかも自分のため Eu não lembro. É o Bebop. Ninguém dá dica, não. Eu juro que eu não lembro onde é assim, ó. É o Bebop. Eu sei que o Carlinho é o último. Eu sei que o Carlinho é o último. Ó, a ordem pra você: Bebop, Eric, Ana, Luke e eu. Então tá. Agora com vocês o Bebop, que vai escolher a sua segunda música, que provavelmente era uma música que eu tinha escolhido também. Eu não sei se você escolheu, mas é o encerramento de Sakamichi no Apollon, que é a música Altair. Altair? É isso? Creed, isso? Altair? É. Pode crer. Altair, tá certo. Não, o Fractale, você foi o único que ficou falando Fractale, aí é. Fractale! Fract feio, porra. É agora. Cara, nem lembro dessa música de Sakamichi, encerramento. Não lembro. Bebop, tenta escapar dessa agora, cara. É a que toca no fim do episódio. É tipo, é de encerramento. Errei. Porra! Nossa! Parabéns, parabéns. Tá alta aí, velho? Tá alta aí? É, enfim, eu vou falar do anime Sakamichi. Eu acho que a gente já falou bastante dele também, né? É sobre amizade, relacionamentos amorosos, adolescência, crescimento... Shinichiro Watanabe, Yoko Kano... E jazz. E se passa nos anos 60, né? 1969, eu acho. Isso. E essa música é bacana, apesar dela ser diferente das outras músicas que tem dentro do anime. Ela é um pouco mais pop, né? Poderíamos dizer assim. Romântica. Algo mais? Já falou 1 milhão de vezes desse anime. Assistam quem não viu ainda, veja. A gente não vai gostar do último episódio, mas assistam. Sim. Ah, vocês são muito chatos com o último episódio. Ah, não fica ruim isso. Ah, que puta que pariu, gente. Chato pra caralho. Não é o Evangelho, parabéns. Não é o Evangelho, parabéns. Cara, eu nem achei Madoka 3 tão louco quanto Evangelho, como tu falou, cara. Ah, não. Eu não vou contar spoiler pro pessoal, não dá. Por favor. Eu nem achei. Eu quase falei. Quase falei spoiler. Mas ok, então fiquem aí com a música do Bebop, Altair. Altair. Ô, velho, tá Altair, velho. É o encerramento que toca no final dos episódios. Que bom, né, cara? Porque se fosse o encerramento que tocava no meio, ia ser meio complicado. Crueldade muito bonita. É Altair, manteiga preta, tá saindo. Oh, mas olha pra imagem do Bebop, olha que ele tá aí com uma garrafazinha de uísque, tá compreensível, cara, tá compreensível. Então fiquei com o encerramento de Sakamichi no Apollon. の坂道で君を待っていた放課後の約束に遠くにじむさよなら振り向く影名前を呼ぶ声がして の終わりに気づきもしないで僕は君だけ見つめた弱くて歪んですぐに壊れそうなあの頃の僕には小さな翼を Oi. Agora o Hideyoshi vai falar sua música. Hideyoshi gatinha. No caso, eu escolhi outra música de encerramento. Pergunta, quem é mais bonito, Hideyoshi ou a irmã dele? Ah, não, eu não gosto de homem, não, cara. O irmão dele é quem? Escapou muito bem. Na verdade, ele falou que não gostava da irmã dele. É, porque ele é homem, né? A irmã do que Deus. Voltando, escolhi a música de encerramento de Cutio Branco, que é de Nakamura Kenji, diretor Nakamura Kenji, o mesmo de Suricam, que estamos aqui. A música chama-se Shangri-La, que é cantada pelo DJ Yoshinori Sunahara. Só que a música original é de um grupo de tecnopop chamado Danky Groove. Primeiro, acho que só Bebop assistiu Cutio Branco, ou foi Vilazio? Não lembro. É, eu não assisti inteiro, não. Não? Não, ainda tô travado nele. No caso, a história é sobre um psiquiatra bem louco, chamado Irabu Ichiro, que trabalha no hospital e que pertence à sua família, e nele ele cura de diversos pacientes com tratamentos, às vezes, não muito bem vistos. Segue meio que um padrão cada episódio. São 11 episódios mostrando em cada um ele tratando de um caso, pra lá de inusitado. Por exemplo, um homem que tem dificuldade em confiar nos outros, ou então um cara que tem medo de objetos pontudos, ou então um cara que tem problema de ereção contínua, ou então um escritor que ele tem dificuldade de criatividade porque todas as obras que ele escreve acabam sendo sempre a mesma coisa. E lá mais pra frente você acaba descobrindo que as histórias acontecem, na verdade, todas ao mesmo tempo e são interligadas. Segue um esquema básico. O paciente chega lá com um problema inusitado e o psiquiatra apresenta um método de cura totalmente estranho e bizarro, mas que no fim acaba dando certo. Enfim, é o dos animes Nakamura Kenji, é o que eu mais gosto junto com Mononoke. E que no caso, até eu gosto da história, no caso que ele mistura bom humor por conta do personagem principal, que é totalmente louco, junto com as histórias que são bem, até às vezes, bem ridículas, engraçadas, no caso desse homem com problema de ereção, por exemplo, e às vezes são bem dramáticas, como no caso de um garoto que tem problemas com o pai, ou do escritor que eu citei, por exemplo. E é uma mistureba enorme de estilos de animação. Rotoscopia, bem mais tosca do que a de Konohana, no caso. Peraí, consegue ser mais tosca? Nossa, é algo bem, bem básico. Bem tosquinho. Nossa, mesmo. Nossa. Mas eu não acho que... Mas é usado assim bem de vez em quando. É rotoscopia, é animações feitas em CG, recortes. Ah, tem de várias. Tudo pouco. Nossa, a cidade, por exemplo, de Tóquio, onde se passa... Acho que é Tóquio que se passa a história. É mostrada action. Com... É, live action. É mostrada também com cores. Tipo prédios com amarelo e bolinhas vermelhas e tudo azul. Nossa, é um carnaval. Caramba! Eu acho... Nossa, eu fiquei, assim, realmente embasbacado com a animação. Era uma mistureba de técnicas. Aí tem a assistente do Irabu, que é uma garota que veste uma roupa de enfermeira rosa com decote generoso, que é uma pessoa, nesse caso é em rotoscopia. Tem um personagem que é um médico, que sempre vai pausando o anime pra falar pra explicar sobre termos que são citados no anime, sim. E depois eu descobri que ele é um apresentador do canal onde o anime passou. É até educativo. Enfim, eu realmente adoro esse anime, o modo como ele monta e liga cada história uma na outra, e você vai vendo que os personagens de uma história lá atrás aparecendo depois, interferindo na nova história. Eu acho sensacional esse tipo de trama. O enredo parece complexo, assim, um pouco complexo, mas me chamou a atenção a questão da animação, apresentar tantas características de uma vez só, não ter um padrão formalizado como a maioria dos animes tem. Não, não. Até nos traços dos personagens, às vezes é algo... Alguns traços, assim, bem duros, de meio que como se fosse de uma graphic novel americana. Às vezes já são traços mais suaves. Nossa, é totalmente... Surreal. Animação. Exato, surreal. Caramba. Cara, é bacana esse estilo. Eu gostei. Mas por que você não viu mais depois? É porque foi numa época que eu parei de assistir anime mesmo. Tava com muita coisa pra fazer, deixei de lado. Aí quando eu vou retornar a assistir, deixei isso de lado. Vou ter que assistir de novo. Eu não esqueço mais da enfermeira, a cena da enfermeira. Tomei um susto quando ela chegou. Ah, eu acho que é a Mayumi, no caso, que ela te chama. E o anime também tem muitas cenas que eu já assisti uma vez, tentei assistir uma outra vez, mas na época eu tive que parar, que eu não consigo entender. Muitas analogias que, por exemplo, o personagem principal, às vezes ele aparece como uma criança ao lado do paciente, às vezes ele é um adulto meio assim, bonachão, brincalhão. Às vezes ele é um outro adulto mais sério, que explica as coisas de forma mais detalhada. Tem a questão do modo como às vezes os pacientes são mostrados na forma de animais. Tem também... Nossa, tem muitas analogias, tem muitas... Acho que brincadeiras ocultas que talvez só o autor, o Nakamura Kenji, vai entender o que significa. Porque eu realmente... Eu só ficava besta com essa loucura toda, mas tirar o significado dessas cenas eu realmente não consegui. Porque às vezes ele é uma criança, porque às vezes ele é um adulto, porque às vezes ele é um outro adulto, mas totalmente idiota, brincalhão, enfim. É um anime experimental, muito experimental. Dos Noitamino, acho que é o mais louco que eu já vi do Noitamino. Você sabe o que significa o título? Curtiu Branco? Não sei. E no caso, é baseado numa série de livros, cujo escritor agora que eu não tenho nome. Mas é isso, aí eu já até vi alguns capítulos de alguns livros dele, são sempre a mesma coisa. Vários personagens interligados numa história enorme, se passando numa cidade. E é isso, algo mais? Pra mim valeu mais a explicação da animação dessa obra aí, tão, vamos dizer assim, diferenciada. Diferenciada no sentido de apresentar tantas características diferentes. Isso pra mim chamou mais atenção que qualquer outra coisa. Mas no caso eu recomendo até pro Nitakan do Mangas Coach, ele gostou bastante também. Foi o último post que ele fez antes de fechar o blog. Então, fechando aqui, música de encerramento de Cutio Branco, Shangri-La, cantada por Yoshinori Sunahara. Esses dois mesmo. Então, Ana Tchan, por favor, sua segunda música. Então, a minha segunda música vai ser a segunda abertura de Psychopass, Out of Control, da banda Nothing Carved in Stone, que também já fez a abertura de Zetsuei no Tempest e Kingdom. E é um rock bem bacana, assim, combina com a abertura, combina com o anime. Veio com a missão de substituir a Abnormalize, que é também uma abertura maravilhosa. E foi bem, achei que foi bem. É uma música que eu gosto bastante de ouvir até hoje. E Psychopass, acho que foi bastante falado também, né? Um dos novos do Noitame, né? De ficção científica. Acho que a gente mesmo, falou, né? Dele. Hã? Mesmo, eu só vi dois episódios. Quem mais viu? Esse eu nunca vi. Eu nunca vi. Sério? Tá na lista pra ver uma hora, mas... Eu assisti. Só a gente viu. Eu gostei bastante. O pouco que eu sei desse anime é que ele é petiscente daquela classe ame ou deixa, pelo que eu vejo o pessoal comentar. Não acho não, cara. Eu também acho não. Ele é normal, não tem tanta, né, coisa assim, não. É, basicão. Mas tem uma reviravolta legal ali. Reviravolta não, mas, sei lá, ele pega no tranco mesmo, começa a acelerar ali da metade pra frente e fica bem legal. E essa segunda abertura aí é maravilhosa. A música é muito boa, cara. Adorei. A primeira era meio fraca comparada a ela. O encerramento também é bom, é bacana. Os encerramentos são ótimos. Eles fizeram um bom trabalho na música do anime. Sim, e já tá confirmada a segunda temporada. Então, tá mesmo? Tá. Tinha... Sim, tá, pro ano que vem. Tá sim. Tá sim. Olha. Yeah. Mas sem... E o protagonista me lembra um pouco o Spike. Um pouquinho, de longe. É, né? Um pouquinho mais sem senso de humor, né? É, sem carisma. Acho que vale dizer que o que aconteceu nesse anime, que teve um hype meio que talvez não tenha cumprido pra algumas pessoas, é porque ele é escrito pelo Gen Urobuchi, né? Verdade. Por causa de... Logo depois de Madoka Mágica, ele fez Psycho Pass e as pessoas criaram uma ideia do Gen na cabeça, e se não for exatamente aquilo, que foi um pouco o que aconteceu com Gargantia também. Desses eu ainda prefiro o Psycho Pass e o Madoka. É, a Gargantia foi bom, mas foi bem arroz com feijão. Um bom passatempo. É. Eu gosto de Gargantia. Vai preferir o Psycho Pass, beleza? Acho que eu só não gosto mais de Psycho Pass, porque tipo, a gente já viu tanto anime na vida, né, que acaba não sendo muita novidade, assim. Mas se eu tivesse pego ele nos primeiros, na vida, assim, tipo, eu ia ter achado maravilhoso. Assim. Pois é, eu não continuei ele meio que por causa disso. Porque eu olhei assim, pô, legal e tal, mas já vi isso em algum lugar. É, pra quem já viu Langos, Tim the Shell, Cowboy Bebop, é. Já tem uma bagagem, assim, que não vai ser tão impactante, né? É igual eu que tenho o Chrono Crusade até hoje no meu coração, mesmo sabendo que é ruim pra caramba. Chrono Crusade é legal, cara, que é isso. Não é não, cara. É legal, não. Cara, é legal. Não é. Não é incrível. Não é incrível, mas é legal, cara, é legal. Não tem. Essa porra aí tá bem. Eu fiquei muito triste, cara. O final pra mim é triste demais. Triste, muito triste, cara. Só porque eu fiz isso daquilo, porra. Ok, então fiquem com a música de Psycho Pass. Ana, qual que é a música, por favor? De novo? É a Out of Control do Nothing Carved in Stone. Segunda abertura, né? Segunda abertura. I would like to show, can't open myself, look into my head. I don't know why I'm so harsh, I can't be so rash, I'm going to clash, cause I feel. Agora sim, Lucas, por favor, diga a sua segunda música. Ah, no caso, só falar algo do Cuxo Branco, eu procurei aqui, o título significa Trapézio Voador. Nossa! Caramba! É um trapézio, cara, de 2 metros e meio! Define bem o cérebro do cara. É, surreal até no nome. Vai, Luke. Eu tô pensando no maior trapézio de Curitiba agora, né? Eu tô tentando encaixar a piada, não consigo. Eu ia de Paradise Kiss, da encerramento de Paradise Kiss, mas eu lembrei de Katana Gatari. Pra mim tem o melhor final de todos os animes que eu já assisti todos os tempos. É incrível. Eu vou falar da música de abertura, só pra falar do final, que é foda. Posso fazer uma piada? Não. Não foi spoiler, vai. Faz, filho. Qual Pokémon que vive com tosse? É o Tosse, é o Carlinho, eu já fiz a piada. Ah, é verdade. Ei, que... Isso. Desculpa, verdade, esqueci. Tá bom, vou lá, Luke. Não, agora você procura outra piada aí que você vai melhorar, né? O que o Pikachu gripado disse pra outro Pikachu? Pikachu, outra piada. Ah, né? Porra, eu não conheço todas. Ah, cara. Porra. Quais os pokémons que jogam Uno? É o Uno. Articuno e Uno. Tem uma boa aqui, ó. O que o Charizard falou quando o Pikachu jogou a Pokébola nele? Aô! Por que bola? Corta essa! Charizard não fala. Charizard não fala, só faz a Uno. É, eu não tô mais com vontade de gravar podcast, gente. Vai lá, Luke, sua segunda música, por favor. Parei. Pô, é que também tu fica botando as piadas aí, cara, eu pego corda. Tô com mais vontade de fazer mesmo. Eu vou embora, galera. Bora, sua segunda música. É, Katana Gatari, anime sobre porradaria. E é isso, falou, gente, abertura. É, perdi meada. Meia Candero, esse é o nome da música. Pronto. Tá bom. Um pouco sobre Katana Gatari. Ah, perdi o saco, eu quero dormir. É do mesmo autor do Bakemonogatari. E é um anime que tem 12 episódios, saía um episódio por mês. Tem uma luta que eles falaram que ia ter e não teve, filhos da puta. Era o melhor. Cara, foi o episódio mais sacana de todos, aquele. Era o melhor episódio de todos, eles não botaram. Ah, pô, foi legal o episódio da irmã do cara. Mas foi muito anti-clímax. Eles botaram um preview fodão, pedra voando pra tudo quanto é lado, porrada. Mas, e aí não teve um episódio. Filhos da puta. Mas o final eu acho excelente, eu acho do caralho, assim, eu muito gosto, bom. Eu gosto muito de Katana Gatari. Foi a segunda vez que ele passou na televisão, mas a primeira no Noitamina, que foi reprise, no caso. E isso. Cada episódio dura uma hora, né, praticamente. Isso. É, com o comercial dura uma hora. Isso. Nunca vi. Assista, é legal. No final, é... Não, esquece. dá spoiler, não. É, a gente só dá spoiler de anime ruim. É. O L morre. Olha. Ok. Então tá, então, Luke, diz só mais uma vez o nome da música pra gente ir pro Carlinho. O nome da música é Meia Cadenhou. Cadeiro. Então fica uma abertura de Katana Gatari. Tantos animes excelentes que foram citados, outros medianos, outros ruins, depende do gosto pessoal de cada um, enfim. Eu vou atacar agora com um anime que tinha tudo pra ser bom, mas ficou do mediano pra baixo. E esse anime é Robotics Notes. A música que eu escolhi dele faz parte da OST oficial, é uma insert song, chamada Catástrofe. E é um tema do tipo... É Chiu aí! Aquela piada... É... Ah, piada, preparou a piada, poxa. Pô, desculpem pela obviedade, então. Eu sei que eu notei, viu? Eu notei muito bem isso. Entendeu? Enfim, Robotic Notes. Enfim, antes que o Luke comece, antes que ele se inspire, e antes que o Bebop se inspire também, tô com medo dos dois. Essa música Catástrofe, ela é bem singular. Ela é do tipo clássica, com um vocal de opereta muito poderoso no fundo. Não é uma música longa, e ela encaixa muito bem nos momentos mais, vamos dizer assim, mais chamativos do anime. Que foram poucos, é verdade, mas se encaixa muito bem nesses momentos. Aliás, muito embora o anime não tenha sido tudo aquilo, eu devo parabenizar o OST dele, que a OST de Robotics Notes é realmente muito boa. Pena que o anime em si não acompanhou a premissa. E eu gosto muito de indicar essa música porque eu acho ela realmente formidável. Eu nem vou perguntar o que, que a maioria das pessoas acha de Robotics Notes, porque é quase uma unanimidade. O André, que o anime... lá do blog, gosta. Quem? O André gosta. Mas ele gosta que nível de gosta, assim? Ele gosta de tudo, gosta, que vem da Nitro Plus. Ele gosta de Chaos Head. Ele gosta de Chaos Head, então... Ah, tá. Não, Chaos Head. Ele gosta de Chaos Head. Não. Cara, é extremamente raro. É extremamente raro eu ouvir falar de alguém que gosta de Chaos Head. É extremamente raro. Porque existe uma pessoa e você descobriu o que era. Essa porra desse cara. É amigo meu, pô. Não, Chaos Head não. Chaos Head é algo que não se estuda, cara. É algo que não se aplica. Na próxima temporada vai ter Super Sonic, a mascote da Nitro Plus. Ele vai assistir, com certeza. Eu achei um anime notável, muito bom. Corta essa! Qual anime? Vai te catar. Não, peraí, Carlinho, pô. Tu percebeu essa piadinha? Quando o Luke faz uma piada muito ruim, todo mundo fica calado. É só não acorda. Poxa. O problema é que eu sou muito inocente e dou corda, aí que tá o problema, cara. Aí eu dou a corda e vai. Aí começa a risada do Coringa e vai. Caramba. É que essa do Chaos Head derrubou, cara, na boa. É, falando bem sério, é extremamente raro eu saber que alguém gostou desse anime. Muito raro. Muito raro. Enfim, eu acredito que não haja muito mais do que falar de Robotics Notes, além dele ter sido um anime que tinha uma premissa boa, que foi mal conduzida. Mas que pelo menos tem uma OST bem digna, uma OST bem valorosa. Zé, eu vi um episódio e foi tipo, não. Eu vi 5 episódios, tava legal, só que eu vi que ia mudar a premissa. Cara, na verdade... É, vocês não continuam com os robôs. Na verdade, assim, Robotics Notes apresentou a maior trollagem dos últimos 2 anos, né, no Noitamina. Qual foi a trollagem? No último episódio que foi exibido no ano passado... Nos últimos 2 anos se chama Black Hawk Shooter. Não. Me refiro à trollagem dos animes que ainda são assistíveis. Isso não inclui Black Hawk Shooter. Vocês não entenderam. Luke, peraí. É sério que você gostou do Black Hawk Shooter? Ali, é outra que não prestou atenção no podcast. É sério? Não é sério. Depois você ouve o podcast de novo, você vai ver. Calma. É zoeira. Só pra confirmar. Assim, qual que foi a trollagem? O último episódio de Robotics Notes no ano passado, que antecedeu o segundo core do anime, ele mostrou um monte de eventos que estava pra acontecer e causou um impacto, criou expectativa. Eu me lembro de ter visto o post da Roberta no Offled Brasil e, nossa, o anime vai explodir e tal. Aí quando chegou os primeiros episódios de janeiro desse ano, meu Deus, cara. Meu Deus, que desespero. O final até conseguiu agradar os últimos 2, 3 episódios, mas nossa, sinceramente, um belo plot jogado no lixo. Robotic Notes, infelizmente, um belo plot jogado no lixo. Ou seja, joguem o jogo. Não sei. Talvez o jogo é bem melhor. O jogo é infinitamente melhor, porque VN é sempre assim. Porque não tem como adaptar direito quando é rota, é foda. Eu não consigo jogar VN. Eu também não. Já falei, não dá. Não tenho paciência. Eu começo a ler todos os textos, aí do nada eu já tô... Não, porra, caralho. mas é por isso que o plot é bom e ficou ruim no anime, porque a história original é muito longa essa VN. É horas, acho que pra 50, mim, 80 horas. Toda VN é longa. É longa. Acho que a única VN curta que eu já vi é aquela saia no Uta, né, de terror. Primeira VN que eu joguei foi Bible Black. Olha isso. Olha aí. Mas isso não é VN, isso é hentai, pô. Mas é a visual nova ainda. A primeira que eu joguei foi True Love Story. Que também deve ser putaria, né, velho? É. Pelo esse nome, tinha que ser. Não, pior que eu fui atrás, tinha um anime chamado True Love Story, que é muito ruim, que é um OVAzinho de romance, que não tem nada a ver com o jogo. E Bible Back eu abri todos os 12 finais. É muita punheta, hein? Por quê? É muita punheta. Expliquei. Por quê? Pare. A punheta, cara, ele tinha que chegar as rotas pra ver como é que é, velho. Inclusive, esse que tem a mulher com pinto saindo da vagina. Peraí, tem isso? É Bible Black. Se vocês não viram Bible Black, sério? Eu não cheguei nessa parte do pinto com vagina, não. Sério? Eu vocês não assistiram Bible Black? Eu não gosto de reitar. Eu sou um dos mais clássicos que eu pensei que todo mundo tinha visto. É, foi, acho que foi um dos primeiros reitais que eu esbarrei. E quando vi a cena, eu, puta, que isso? Tá errado isso aí, gente. Tá errado. E Carleiro, por favor. É, novamente com a música. O nome da música é Catástrofe e faz parte da OST oficial do anime de Robotic Snobs. Carlinho vai dizer aqui quem vai escolher a música e quem vai escolher o próximo tema. E depois vai todo mundo falar as considerações finais, falando o que acha tão interessante no Itamina, cita quais são os melhores animes para cada um e também fazendo o seu jabar clássico. Ok, hoje então quem vai ter a honraria de indicar o próximo tema desse podcast vai ser o Luke Lucas. Tá, tema do próximo podcast, tá bom. Exatamente. E a pessoa que vai dar a nossa última citação musical de hoje vai ser a Ana. Só porque eu não tinha outra música pra indicar. Então, quem vai começar a falar é o Bebop. Bebop, por favor, as suas considerações finais. Ah, sim. É, animes que eu gosto do Noitamina, tem vários. Tem o Samurai Horror Tale, Nodame Contable, Mononoke, Moeshimon, Higashi no Eden, Tokyo Magnitude 8. Samurai Horror Tales. É o... Qual é o nome? Ayakashi, não, cara. Isso, Ayakashi. Esse eu nunca tinha visto, não, cara. Eu fiquei... Que anime é esse? Não, é que em inglês... É em inglês, ele é traduzido Ayakashi de Samurai Horror Tales. Ah, é? Exatamente, cara. Porra, nunca vi a versão americana. É porque eu não vejo coisas em inglês, né? Eu só vejo coisas do Punch, desculpa. Sim, tem o Tokyo Magnitude 8.0, que não é muito conhecido, né, do Noitame, né? É um dos... Ele tem um final excelente. Filho da puta, porque esse é um anime bom. É, Chique também é bom. Chique é um... É chique, né? É muito chique nesse anime. É chique no último esse anime. Puta merda. Bacana. Termai Romai, que é um anime bem... O anime mais limpo, nossa, assim, que eu já assisti. Mas que... Nossa, Termai Romai... Ah, que piada. Ah, porra, Bebop. Essa foi tão ruim que eu, não, que eu nem comentei, cara. Sakamichi no Apollon. É, Tsuritama. Que, apesar de ser recente, também é muito bom. Psycho Pass, também gosto bastante. É, passou. E recentemente, isso aí o Gnosaga. O Samurai Flamengo eu gostava, depois não gostei mais, agora não sei mais o que penso e vamos ver o que dá. Até o episódio 7 é bom, cara. Até o episódio 7 é bom. Mas o que? O que tu fala? Ah, vocês podem acessar o Anime Coach. E tem sempre posts novos lá do Eric e alguns meus de vez em quando. E é isso. Eric Dias, por favor. Obrigado. pela participação mais uma vez. Se for citar, vai, meus animes favoritos no Itamina: Ronin Clover, Nodame Cantabile e o Zagdrop. Pronto, o top 3. O Zagdrop é a garota mais fofa que eu já vi em um anime e que por algum tempo fez eu ter, por alguns meses, fez eu ter vontade de ter uma filha, mas ainda bem que eu não segui em frente com isso, só passou já o desejo. Pois foi uma vontade momentânea. É, porque exato. Aí você foi na esquina e já tinha uma criança chorando: pai, eu quero bala, pai! Aí você desistiu. Aí, enfim, acesse o AnimeCorte, tem lá um post, levando em conta quando vai ser postado esse podcast, tem lá um post ainda com as estrelas da próxima temporada. Ah, outro anime que o Bebop nos citou do Noitamina, Saraya Goyo. Eu gosto bastante desse anime. Sim. Até fiquei meio espantado, porque eu achava que seria algo de ação, levando em conta o tema, mas não, o negócio se preocupa mais em mostrar a relação de um grupo de bandidos. Eu não sei o que eles são direito, são bandidos, não são? Sim. Esse sequestro, eu achei sensacional essa história. E é só isso. De outras músicas que eu até citaria aqui, seria a abertura de Kurageihime, um pouco daqui no Hanashi, e o encerramento de Gnosag, o Hello Speciale. Só isso. Ok, então, Carlírio Neto, por favor, suas considerações finais. Esse bloco Noitamina reservou muitas surpresas boas, entre as quais meu top 3 indiscutivelmente acaba sendo Ronald Clover, Silver Spoon e o Zagdrop. E compartilhando da opinião do Eric, personagem mais fofa, protagonista mais fofa de anime, sem dúvida nenhuma, é a Rin de Zagdrop. Não tem pra bater ela. Pra bater ela é muito complicado. Cara, eu odeio Quirino. Sai, tia Quirino. Aqui não. Cara, me decepciona às vezes com o povo, mas ok. Vadiazinho. Eu acho que... Você queria ser pai da Quirino, Carlito? Eu sinto alguém me jogando contra a parede, mas ok. Resposta é não. Por que a pergunta, Bebop? Nada, não. Eu entendi assim. O Bebop tentou pensar numa piada. Aí estava esperando a resposta do Carlírio. Só que quando tu respondeu, ele pensou: não, peraí, aí, eu não tenho uma piada. Tá ok. Melhor sorte da próxima vez, então, Bebop. Vai tentando. Fico pensando em te falar. Talvez. Mas ok. Acontece comigo de vez em quando. Foi um prazer participar desse podcast. Como de costume, né? Pessoal motivado aqui, hoje por diferentes razões, até porque o tema auxiliou no processo, fora outros acontecimentos da vida real. Espero contar com todo esse povo nos podcasts do ano que vem, que realmente, mantendo a escrita, mantendo a vontade, a gana desse pessoal aqui, tem tudo para ser grandes podcasts, grandes trabalhos. E como de costume, visitem lá o Netuin, que está encerrando a semana de aniversário, e o Netuin mais com seus contos de semanais. Duas vezes por semana, contos novos lá pra galera. Ok, então, falando minhas considerações finais, Noitamina é um dos blocos que eu mais curto. Tem quase todos os animes Noitamina eu gosto bastante. Meu preferido é Honey Clover, segundo é Nodame. Apesar de desses animes novos serem legais e tal, nenhum deles tem a mesma relação, sei lá, eu não tenho a mesma relação afetuosa que eu tenho com Ronin Clover e Nodame, que eu já vi, revi e vi de novo. Eu vi Nodame no Animax quando passava 6:30 da manhã, então fiquei puto porque passaram até o penúltimo episódio, o último episódio não passaram. E depois aí sim vem o Zagdrop, hein, que eu acho que é o anime mais bonitinho, mas que não citaram também, Natsuki Redesvo é muito bom, tem o cara que mais empaca na história dos animes, aquele fantasma, o filho da mãe. Encosto. É um encosto mesmo, aquele fantasma. Tem o Anohana, que eu gosto também bastante, apesar de muita gente falar do final e tal, eu acho legal. Eu não chorei no final, mas eu me lembro, cara, que eu achava engraçado que eu comentava com o Carlírio no Twitter sobre Anohana, aí o Carlírio dizendo que tava preparando dois baldes já pra chorar pro último episódio. E eu chorei bastante. Detalhe. Me emocionou bastante o último episódio. Eu acho legal. Cara, do jeito estranho que tu fala, parece que tu tá gritando: Neymar! Meu Deus! Parece que um pouco aquele personagem da novela, e da Lua. O Tony da Lua. Tony da Lua. Você lembra da frase? Como é que era? Esqueci. Era engraçado ele. Mas bem, é um bloco que eu gosto bastante, tem músicas muito legais. Eu admito que eu não indiquei as músicas preferidas, porque eu já tinha indicado em outros podcasts. Mas é um bloco que vale a pena pra todo mundo. Ah, outro que não citaram é o The Tatami Galaxy, que também é um anime que eu gosto pra caralho. E, bem, é isso. Obrigado a todo mundo. Acesse o Anime Portfólio. Escutem nossos podcasts, tanto esse aqui quanto o Dante Boom. Esse aqui, não sei, acho que esse aqui é o último podcast do ano. E, bem, vamos lá, Luke Lucas, diga qual que é o próximo tema, pra depois a gente falar qual que é a última música. A minha irmã tava morta, só isso. É, não, mas isso não é spoiler. Spoiler de primeiro episódio não é spoiler. A gente já falou isso aqui. Inclusive, nossos ouvintes concordaram com isso. Só um minuto que eu vou virar a mesa aqui. Opa, virei a mesa. Enfim, entre no Chuva de Nankin, entre no Anime Portfólio pra me ouvir no Yopinotibum. E é isso. O próximo tema vai ser animes de esporte. Já foi esse? Não foi, não, né? Não, não foi, não. Então, o próximo tema vai ser animes de esporte. Por aí, vejo não muita gente falando de Free. Tem que ver se não vale nesse Free. Né? Não vale Free. Não vale. Enfim. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. É isso. Eu não vou discutir, apesar de vocês plebeus continuarem falando isso. Bota o monóculo assim, né? Vocês plebeus continuarem falando isso. É, só plebeus. Apesar então não vale Rokyubu também. Eu nem ia citar, porque as músicas são ruins. As músicas de Rokyubu são ruins mesmo. Ou aquele da luta livre. Continua. As músicas também são ruins. Ah, apesar que a gente botou Madoka Mágica como anime de porrada no podcast. Eu contestei, mas... Quem é que botou isso? Mas, brigaram pra caralho, dizendo que não, é anime de luta, anime de luta. Madoka, anime de luta. Foi? Madoka, Carlinho, anime... Carlinho está de próprio, o Carlinho foi um dos que defendeu. Ele, o senhor André e a senhorita Marcela, não lembro. E eu também. É maluco que defendeu só pra ser do contra. Eu não sei se é errado, na verdade. Viu, Ajeia? Chupa. Ah, porque assim, Mahou Shoujo tem luta, só porque são meninas de rosa lutando, elas não lutam. Pois é, ela tem porrada. Tem. Aliás, tem a Sayaka desce o pau, né? A Madoka preta é legal, a Madoka vermelha pra é legal. Pra mim, a vermelha desce o pau também. Pra mim, advogados. Apesar que a Madoka vermelha não gosta muito de pau, não. Mas, enfim. Não. Mas a Homura, a Madoka vermelha é maneira pra caralho. E a vermelha. Madoka vermelha é maneira pra caralho no filme. E eu gosto da Madoka azul. Depois de ver de muito tempo pensando sobre a série, eu gosto da Madoka azul. Eu gosto da Madoka preta. Eu gosto da preta. Eu também gosto. Enfim. Por que a Madoka azul ganhou tanto de popularidade aí nos filmes? No terceiro filme. Você terceiro vai ver. Terceiro filme, você tem que ver. Ah. Mas eu já gostava dela antes de ver o terceiro filme. Enfim, não vamos dar spoiler. Vai, Ana. Pode falar sua música. A Madoka amarela tá viva. Caralho. Filho. Vá merda. Então. Foi bom participar, como sempre. O tema foi ótimo. Animes de Noitamina são sempre interessantes, apesar que tem vários que eu não vi ainda. Mas os que eu vi todos foram muito interessantes. Tem o House of Five Leaves. Tem o Paradise Kiss também. Esse, eu gosto esse, muito, né? Do... Vai, oi? Dê só o mangá. Esquece. Não vê o mas é bonzinho, é bonzinho. Kuragehime. Aquela animação linda, que nem a de Beck. Ah, cara, Paradise Kiss é legal. Para de ser chato, cara. É legal, cara. Valeu. Sag Drop é um dos meus favoritos também. Termai Romai, eu só li o mangá, mas também é muito bom, um dia eu vejo anime. E eu vou... Agora tô assistindo do Noitamina. Atualmente, assim, eu acabei dropando o Galilei Dona, achei que não é dos melhores o Noitamina, não correspondeu muito. E Samurai Flamenco também tá na corda bamba, porque tá muito estranho esse desenho, mas eu continuo vendo. Eu vi um episódio, devo continuar? Você viu um episódio? Galilei Dona, só vi um episódio. Ai, nem se deu o trabalho. Ah, cara, fica Galilei muito Dona zoado. Galilei Dona tá no sobe e desce, tá dando raiva. Ah, é muito zoado, nossa. É muito desperdício, assim, de potencial. Você não vai perder muita coisa, assim. Samurai Flamengo também, tô pra dobrar. Então, esse eu tô muito mais curiosa pra ver o que vai acontecer, porque eles deram uma zoada no anime, assim. É, acabaram com o anime. Foi a merda legal, aquele negócio. Eu ainda tô tentando entender o que aconteceu, porque... Foi pior que Parabéns. Vão ser 22 episódios, né? Então. Então vamos ver o que eles dá vão pra aprontar. Estragar mais. Pois é. E eu vou deixar a música final, o encerramento de Gin no Sad, do Tsukima Switch, o... Hello Speciality, que é uma musiquinha bem da roça mesmo, que nem o anime, que eu achei que pegou muito a essência, que é um anime muito bom também do Noitame, né? E que é tem a segunda temporada vindo aí. É o Queen of Side, Luke. É a mesma coisa, eu não aguento, eu sempre confundo. Tá. Silver Spoon. Apenas. É porque o Luke confunde toda vez que fala Guinossage, porque ele confunde com Gwyn Saga. Aí é aquele protagonista cabeça de tigre tirando o teto da vaca. Ah, assim. É. O tigre tirando o leite da vaca. É montando um cavalo. O tigre chamando, vegetariano. Chamando, podia ser um hentai. Chamando porquinho de bacon. É, beleza. Abrindo o viadinho. De resto é isso, então. Vejam o meu blog, o Onik Corner, com contos, cerca de 2 vezes por semana, já tem bastante contos completos para quem quiser ler também. E visitem o fórum do Minasuki, que é um fórum bem completo, se quiserem discutir mais sobre animes, mangás, etc. E é isso, obrigada. A não ser que você goste de Little Busters, você pode acessar. Legal. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Não, acessa. Como não, sabia? Implica, não fui, cara. Eu que disse isso. O povo implica, meu. Eu passei lá só pra dar uma olhada de realce hoje. Pra quê? Passei nervoso. Que raiva. Não, vocês têm que ter alguma coisa. Não é pra fracos. Esse fórum é só pros fortes. Obrigado por jogar na minha cara. Tem que descer. Desculpa, a linha, Desculpa, Cardeiro. Você arrega muito fácil. Fortes que gostam de idols, lolis e garotinhas. Você tem que chegar lá e dizer, não gostei de Kill la Kill. E aí? E aí? Quem vai encarar? Claro, mas pra que você tá no fórum se não é pra tretar, né? É. Mas nós somos legais, temos amigos secretos. Você só é do fórum quando você arranja pelo menos uma treta com o Panino. Sim, uma Panino nem aparece mais. Mas você ainda pegou o tempo dele, né? É, eu consegui uma treta com o Panino mesmo sendo um membro fantasma. Sim. Quem não conseguia treta com o Panino? Me conta, quem não conseguia? Na verdade foi mais de uma vez, né? Mas só, no fórum foi só um. Bem, então é isso aí, galera. Eu consegui um ponto positivo do Panino. Porra, parabéns, Eric, parabéns. Então, pessoal, vamos terminar aí com Halo Speciale e até daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, abraço e volta aí. Eu prefiro o Ezio, falou Ezio. Feliz Natal, feliz Ano Novo! E... さよならを告げたら夏の風をまた迎えよう育った街を遠く離れて季節をまたいできたたまには手紙を書いてみるよどっかにポストカードでもあったっけ懐かしい顔に向けてほんの数行のスタジオチューチューラチューチューチューチューチューラチュー調子はどうですかチューチューラチューチューチューチューチューラチュー忙しくしていますか無我夢中で探し回ってたあの夢の具合はどんなだい相変わらずよって、oh, 飲み明かせたならいいなそれだけで最高